talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Alô você! Olá meus amigos e minhas amigas do rádio, os meus amigos e amigas do Central da Biografia! Estamos chegando mais uma vez e graças a Deus a gente está juntos, né? Que bom demais! Eu e você, você e eu, ouvindo o Central da Biografia. O Edgar de Souza chega e gostaria aqui de cumprimentar a você, a sua família, os seus amigos, na sua casa, no seu trabalho, no campo ou na cidade. A todos vocês, o nosso mais sincero agradecimento por acompanhar sempre aí o nosso trabalho no Central da Biografia. Ok, gente amiga? E hoje é uma data muito especial. Um Central da Biografia totalmente especial. Hoje a gente destaca a dupla Chitãozinho e Chororó. Então vamos começar então com as histórias magníficas. Vamos lá. José de Lima Sobrinho e Durval de Lima, ou simplesmente Chitãozinho e Chororó. Eles são dois irmãos naturais da cidade de Astorga, no estado do Paraná. E eles formam uma das mais reconhecidas duplas sertanejas do Brasil. O primeiro disco gravado, não se sabe a data exata de gravação. O primeiro disco oficial foi Galopeira. Isso aconteceu nos anos de 1970. Mas o reconhecimento do grande público veio em 1982 com a canção Fio de Cabelo, do disco Somos Apaixonados, e foi o oitavo trabalho da dupla, que vendeu mais de 1,5 milhão de cópias, já pensou? E abriu as portas das rádios FMs para a música sertaneja. Meus amigos, tudo na vida passa e passou a ser separado como antes e depois dessa canção, a música de Chitãozinho e Chororó. Música no Central da Biografia, confidências, palavras, deixei de ser cowboy. Central da Biografia hoje, destacando Chitãozinho e Chororó. Você está ouvindo Central da Biografia, apresentação Edgar de Souza. Abra os olhos do seu coração, vê se me vê cheio de paixão. Vem ao lado seu, enquanto ele não te quer, nem sequer olha pra você. Não me tire, por favor, a ilusão, me dizendo que sou quase seu irmão. Tente me querer. Suas confidências nunca mais eu quero ouvir sobre esse rapaz. Algo aqui me diz que ele nem sonha em te amar, em tentar te fazer feliz. E eu querendo um minuto de atenção pra falar de coração pra coração. A coração, a coração, te dou o céu por um olhar apaixonado. Rapaz, algo aqui me diz que ele nem sonha em te amar, em tentar te fazer feliz. E eu querendo um minuto de atenção pra falar de coração pra coração. A coração, a coração, te dou o céu por um olhar apaixonado. Estou aqui, porque não vê meu coração sofrendo tanto por você. Você está ouvindo Central da Biografia. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. E não quero nem pensar, chorar ao ver você partir. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Eu sei, é tempo de amar e quero me entregar, amor. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. Eu sei, palavras eu falei e não acreditou. Se eu tenho só palavras pra conquistar você. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Gosta de enganar. Eu sempre fui um bom cão. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Ok, meus amigos e minhas amigas do rádio, estamos de volta, Central da Biografia, tudo bem com você? Hoje é Chitãozinho e Chororó, viu gente? Em 1986, começaram a se apresentar aos domingos no programa de TV Chitãozinho e Chororó Especial. Foi no SBT, do qual cantavam e recebiam convidados. No mesmo ano, eles participaram na Rede Globo, do especial do Rei, Roberto Carlos, cantando junto com o Rei da Canção, a música de Coração para Coração. Falar de Chitãozinho e Chororó tem que ter música. Então vamos com música. Chitãozinho e Chororó, Eu Menti. Depois, Na Aba do Meu Chapéu. Na sequência, Pura Emoção. E depois, uma de minhas prediletas, Vá pro Inferno com Seu Amor. Chitãozinho e Chororó, no Central da Biografia de hoje. Eu menti pra você quando disse que tinha esquecido. Você está ouvindo Central da Biografia. Eu menti pra você pra escapar do seu jeito, bandido. Tive medo de sofrer na pele tudo aquilo outra vez. Quando penso em você, eu me lembro do que já me fez. Eu menti pra você quando disse que tinha outra alguém. Eu falei, foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém. A verdade é que ainda me sinto assim todo seu. O amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu. Se você quer mesmo a verdade, tô morrendo de saudade. Quantas horas pra te ver.

minha proposta você aceitou. Amei demais, você abusou. Meu coração, você maltratou. Tudo que fiz, você zombou. Do que eu era, nem sei quem sou. Vá pro inferno com o seu amor. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Que legal, de volta com você. Central da Biografia, destacando hoje Chitãozinho e Chororó. Daqui a pouco eu vou contar mais histórias desta dupla, mas antes, mais uma vez, agradecer a você, diretor de emissora de rádio, a você, locutor. Alô você, meu amigo locutor, comunicador, a todos os radialistas, a gente deixa um abraço bem forte e o nosso agradecimento. E claro, agradecer a você, ouvinte, muito obrigado de coração por acompanharem sempre o Central da Biografia, acompanharem os nossos trabalhos. Mas meus amigos, Chitãozinho e Chororó gravaram em 1993 a canção Words com os manos Bee Gees para o disco Tudo por Amor, lançado em português e espanhol. Além de Words, a música tinha a canção Guadalupe, que fez parte da trilha sonora da novela do mesmo nome, transmitido pela Telemundo. O sucesso desse trabalho foi tão grande que a dupla conquistou em junho daquele ano o primeiro lugar do Hot Latin Singles da parada norte-americana da revista Billboard. E só Roberto Carlos tinha conseguido essa marca. E ele conseguiu em 1989. Chitãozinho e Chororó são fantásticos. Vamos com música. Alô, na sequência, Coração Vazio e depois Dinheiro, Pra Que Dinheiro? No Central da Biografia, Chitãozinho e Chororó. Alô, você está ouvindo Central da Biografia. Eu tava à toa e por isso resolvi ligar pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz. Apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir. E pra contar que chorei, e a solidão tava doendo em mim. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer. Oh, tô morrendo de saudade de você. Alô, tô ligando pra saber como você está. Eu tava à toa e por isso resolvi ligar pra contar que sonhei com você. Apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei, e esse sonho inventei pra te ouvir. E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer. Oh, Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Lá fora a chuva cai e o que acontece enfim é sempre assim. O amor nos faz lembrar que um coração vazio dói demais, dói demais. Close your eyes and dream, and you can be with me. Neath the waves, through the caves of hours long forgotten now. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Não pode. gostar de alguém. E se tratando de amor, o dinheiro não vale um vintém. Porque a mulher que amo não se vende nem por milhão. Magoada me mandou enfiar o dinheiro no coração. Você está ouvindo Central da Biografia. Bem, amigos, chegamos ao final da primeira meia hora do Central da Biografia de hoje. Hoje destacando essas feras aí, Chitãozinho e Chororó. Daqui a pouco, este negão volta, destacando mais meia hora para você. Um minutinho e a gente volta. Você está ouvindo... Central da Biografia. Central da Biografia. Estamos de volta, meus amigos e minhas amigas do rádio. Alô você, no seu trabalho, na sua casa, no campo ou na cidade. No ano de 1995, Chitãozinho e Chororó encabeçaram o evento Amigos, um show com as três maiores duplas sertanejas do Brasil, que contava com Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo e Chitãozinho e Chororó. O show foi em São Caetano do Sul, interior do estado de São Paulo. Na verdade, é Grande São Paulo, não é isso? No qual estiveram mais de 100 mil pessoas. Vamos com música? Vamos com música! Direito de Viver e depois Vida pelo Avesso. No Central da Biografia hoje é Chitãozinho e Chororó. Você está ouvindo Central da Biografia. Todos homens são distintos demais. Apresentação, Edgar de Souza. Todos são mortais. Então, por que não estender a mão a quem precisa mais de ajuda e atenção que nós? Se Deus é nosso Pai, quem é que não é nosso irmão? Precisa não, negar ajuda quem precisa não. Todo mundo tem direito de viver, e o milagre vem de mim e de você. Precisa mais da ajuda e atenção que nós. Se Deus é nosso Pai, quem é que não é nosso irmão? Negar ajuda quem precisa não, negar ajuda quem precisa não. Você.

se existe amor entre nós dois. Não me deixa aqui no chão. Não me deixa aqui no chão. No frio da solidão. Teu amor, eu não sei. Não posso ficar sem você. Teu amor, não sei mais. Não sei nem quero ficar. Teu amor, não sei mais. Não sei nem quero viver. Sem teu amor, sem o teu amor. Você está ouvindo Central da Biografia. Chamou a gente, mas não, Chitão. Será, Chitão? Eu acho. Ah, então espera aí. Dona Maria, mata mais frango! Puxa, fora e sanfoneiro! O trem vai ser bom demais hoje, rapaz. Hoje vai até raiãozinho, hein? Bom também. Acende o fogo, espicha o frango e tira a pena. Pra galinha dessa panela tá pequena. Acende o fogo, espicha o frango e tira as pena. Pra galinha dessa panela tá pequena. Fim de semana vem de manhãzinha. Dou um chego na cozinha e um cheirinho assanha a gente. Abra a panela, me dá água na boca. Galinhada é pouco e pra que chega a gente. Na minha casa de não tradição, o sanfoneiro é bom só da mulher bonita. Por isso eu digo, tem que ser ligeiro. Quem chegar primeiro bebe água limpa. Ai, ai, isso aqui tá muito bom. Ai, ai, esse trem é bom demais. A gente come, a gente dança a noite inteira. Galinhada é de primeiro e todo mundo pede mais. Ai, ai, isso aqui tá muito bom. Ai, ai, esse trem é bom demais. A gente come, a gente dança a noite inteira. Galinhada é de primeiro e todo mundo pede mais. Olha, esquentar, rapaz. Essa é 100% rural. Acende o fogo, espicha o frango e tira a pena. Pra galinha dessa panela tá pequena. Acende o fogo, espicha o frango e tira as pena. Pra galinha dessa panela tá pequena. De madrugada que o trem pega fogo. Enquanto tá no jogo, outro só belisca. A turma toda já encheu a cara. E a coisa não para de sair faísca. O sanfoneiro é que não dá mole. Ele puxa o fole até raiar o dia. Ainda tem gente que não comeu nada. A festa tá animada e a panela vazia. Ai, ai, isso aqui tá muito bom. Ai, ai, esse trem é bom demais. A gente come, a gente dança a noite inteira. Galinhada é de primeiro e todo mundo pede mais. Ai, ai, isso aqui tá muito bom. Ai, ai, esse trem é bom demais. A gente come, a gente dança a noite inteira. Galinhada é de primeiro e todo mundo pede mais. Acende o fogo, espicha o frango e tira as pena. Pra galinhada essa panela tá pequena. Acende o fogo, espicha o frango e tira as pena. Pra galinhada essa panela tá pequena. Ai, ai, isso aqui tá muito bom. Ai, ai, esse trem é bom demais. A gente come, a gente dança a noite inteira. Galinhada é de primeiro e todo mundo pede mais. Ai, ai, isso aqui tá muito bom. Ai, ai, esse trem é bom demais. A gente come, a gente dança a noite inteira. Galinhada é de primeiro e todo mundo pede mais. A gente come, a gente dança a noite inteira. Apresentação, Edgar de Souza. De volta, meus amigos e minhas amigas do rádio, eu até gostaria de agradecer a todos aqueles que sempre passam dicas pra gente de qual central da biografia a gente deve fazer, não é? E para isso, basta você procurar a gente no Facebook e manifestar ali o seu desejo. Fala, olha, eu gostaria de um central da biografia com um cantor tal, com uma banda tal. E a gente, claro, vai atender você, tá bom? É só procurar a gente, o Edgar de Souza. E no Facebook ou em qualquer uma das redes sociais para a gente poder divulgar para você, tá bom? Mas meus amigos, em 2008, Chitãozinho e Chororó participaram do programa Estúdio Coca-Cola Zero com a banda de pop rock Fresno. Ambos ainda se apresentaram no show da virada